Cheiro 82, página 785, capítulo 57, completa. Daquela vez havia sido convocado um pequeno tribunal, ao contrário do julgamento que decidiu sobre a vida de Kyle. Ian trouxe apenas Jeb, Doc e Jared. Ele sabia, sem que fosse preciso dizer-lhe, que Jamie não seria autorizado a seguir de perto estes procedimentos. Melanie teria de fazer essa despedida por mim. Em relação a Jamie, eu não seria capaz de enfrentar esse momento. Não me importava que fosse uma cobardia, não o iria fazer. Havia somente uma lâmpada azulada, um ténue círculo de luz no chão de rocha. Instalámo-nos na margem desse círculo. Eu sentei-me sozinha com os quatro à minha frente. Jeb até vinha acompanhado da arma, como se fosse o martelo de um juiz, e tornasse o ato mais oficial. O odor do enxofre despertou-me a memória dos dias dolorosos do meu luto. Quando partisse, havia recordações que não me importava de perder. Como está ela? Perguntei ansiosa ao Doc, antes de começarmos, enquanto eles se instalavam. Aquele tribunal era um desperdício da minha diminuta reserva de tempo. Havia coisas bem mais importantes com que me preocupar. Qual delas? Inquiriu ele com uma voz exausta. Fitei-o por segundos e depois revelei uma expressão de espanto. A luzinha já foi? Tão depressa? O Kyle achou que era cruel fazê-la sofrer por mais tempo. Ela sentia-se infeliz. Gostava de lhe ter dito adeus, murmurei para mim, e de lhe desejar boa sorte. Como está, Jody? Ainda não reagiu. E o corpo da regeneradora? A Trudy levou-a. Acho que foram comer qualquer coisa. Andam à procura de um nome provisório que lhe agrade, para lhe podermos chamar outra coisa, além de corpo, informou o Doc com um sorriso irónico. Ela vai ficar bem, tenho a certeza, disse, tentando acreditar nas minhas palavras. E a Jody também. Tudo se irá resolver. Nenhum me acusou de mentir. Eles sabiam que dirigia aquelas palavras a mim mesma. Doc suspirou. Não queria ficar muito tempo afastado da Jody. Ela pode precisar de alguma coisa. Está bem, concordei. Vamos começar com isto. Quanto mais depressa, melhor, porque não interessava o que seria dito ali. Doc aceitara as minhas condições. E mesmo assim, havia uma parte insensata de mim que tinha esperança numa solução que tornasse tudo perfeito e me deixasse ficar com Ian e Mel com Jared de uma forma que não magoasse ninguém. O melhor seria esmagar aquela esperança absurda à nascença. Muito bem. Começou Jeb. Noah, qual é a tua posição? Quero devolver a Melanie. Firme, lacónica, sem dar hipóteses de argumentação. Ian, e a tua? Precisamos da Noah aqui. Firme e lacónico. Ele estava a imitar-me. Jeb acenou com a cabeça para si. Temos aqui um problema espinhoso. Noah, por que razão devia concordar com a tua posição? Se fosse contigo, irias querer que te restituíssem o corpo. Não podes negar isso à Melanie. Ian? Questionou Jeb. Temos de pensar no bem de todos, Jeb. A Noah já nos proporcionou mais saúde e segurança do que aquela que tivemos à data. Ela é crucial à sobrevivência da nossa comunidade, de toda a raça humana. A vida de uma pessoa não pode pôr isso em risco. Ele tem razão. Ninguém te pediu opinião. Jared tomou a palavra. Noah, o que é que a Mel diz? Ah, exclamou Mel. Fitei os olhos de Jared e sucedeu a coisa mais estranha. Toda a confusão e amálgama operadas em mim há tão pouco tempo eram arredadas para o espaço mais ínfimo do meu corpo, o pequeno canto que eu ocupava fisicamente. Com a restante parte, eu ansiava por Jared, com aquela sofreguidão desesperada e meia louca que sentia desde que o vira pela primeira vez. Este corpo mal pertencia a Melanie ou a mim. Pertencia a ele. Realmente não havia espaço suficiente para as duas. A Melanie quer recuperar o corpo dela, quer a sua vida. Mentirosa! Diz-lhes a verdade. Não. Mentirosa, acusou Ian. Vejo que estás a discutir com ela. Aposto em como ela está de acordo comigo. A Melanie sabe o quanto nós precisamos de ti. Ela sabe tudo o que eu sei e poderá ajudar-vos, bem como ajudar a hospedeira da regeneradora. Até sabe mais do que eu. Vocês ficarão bem. Já o estavam antes de vir para cá. E irão sobreviver tal como antes. Jeb soprou com força, de sobrolho franzido. Não sei, Noah. O Ian tem uma certa razão. Fitei-o exasperada e vi Jared a fazer o mesmo. Desviei-me daquele impasse, lançando ao Doc um olhar severo. Ao ver o meu olhar, o seu rosto contraiu-se com amargura, compreendendo o meu aviso. Ele fizera uma promessa. Este tribunal não a iria anular. Ian olhava para Jared e não reparou naquele nosso diálogo em silêncio. Jeb, insurgiu-se Jared, aqui só há uma solução e tu sabes isso. Ah é, miúdo? Cá para mim temos um barril cheio delas. Este é o corpo da Melanie e da Noah também. Jared ficou surpreendido com aquela resposta e teve de regressar à estaca zero. Não podes deixar Melanie ficar prisioneira ali dentro. Isso é o mesmo que assassiná-la, Jeb. Ian inclinou-se na direção da luz, com a raiva a regressar ao seu rosto repentinamente. E é isso que vais fazer à Noah, Jared, e aos outros que restam, se atirares daqui? A ti não te interessam os outros, sejam eles quais forem. Queres apenas manter a Noah às custas da Melanie. Nada mais te importa. E tu queres a Melanie às custas da Noah. Nada mais te importa. Portanto, e já que estamos em igualdade de circunstâncias, vamos discutir o que é melhor para todos. Não, vamos discutir o que a Melanie quer. E ela quer o seu corpo. Os dois já estavam meio levantados, com os punhos erguidos e os rostos crispados de fúria. Vamos lá ter calma, rapazes, calma aí, ordenou Jeb. Isto é um tribunal. Temos de nos manter serenos e de cabeça fria. Há que pensar em cada um dos lados. Jeb, começou Jared, cala-te. Jeb mordeu o lábio por uns instantes. Muito bem, este é o meu ponto de vista. A Noah está certa. Ian deu um salto para se levantar. Espera aí, volta a sentar-te. Deixa-me acabar. Jeb aguardou que Ian, de ar contrariado e com os tendões visivelmente dilatados no seu pescoço hirto, regressasse à posição inicial. A Noah está certa, repetiu ele. A Mel precisa de recuperar o seu corpo. Mas, acrescentou rapidamente ao ver Ian tenso, não concordo com o resto. Noah, acho que precisamos desesperadamente de ti, miúda. Os batedores andam por aí à nossa procura e tu podes falar com eles sem quaisquer problemas e isso está-nos vedado. Tu és uma salvadora de vidas e eu tenho de pensar no bem-estar do meu agregado familiar. Jared falou por entre dentes. Então arranjamos-lhe outro corpo, obviamente. O rosto franzido do Doc ficou mais leve. As sobrancelhas brancas e hirsutas do Jeb ergueram-se até à raiz do cabelo. Ian arregalou os olhos e contraiu os lábios. Depois ficou a olhar para mim, a ponderar. Não, não, abanei a cabeça freneticamente. Por que não, Noah? Perguntou Jeb. A ideia não me parece assim tão má. Engoli em seco. E respirei fundo, evitando que a minha voz ficasse histérica. Ouve-me com atenção, Jeb. Estou farta de ser uma parasita. Compreendes? Achas que me apetece ir para outro corpo? e acontecer-me tudo outra vez? Sou obrigada a sentir-me eternamente culpada por andar a roubar a vida dos outros? Sou obrigada a ter sempre pessoas a odiar-me? Já quase que nem sou uma alma. Amo-vos demasiado, humanos brutais. Sinto-me mal por estar aqui e odeio senti-lo. Inspirei novamente e continuei a falar, por entre as lágrimas que deslizaram. E se as coisas se alterarem? E se me põem noutra pessoa roubando mais uma vida e tudo corre mal? E se esse corpo me atrair para outro amor, levando-me de regresso às almas? E se eu os traio da próxima vez? Não quero fazer-vos mal. A primeira parte era a verdade pura e dura, mas mentira descaradamente no que respeitava à segunda parte da argumentação. Esperava que não dessem por aquilo e que as minhas palavras soassem com alguma coerência, agora que o choro se transformara num pranto. Nunca iria fazer-lhes mal. O que me tinha acontecido aqui era permanente, parte integrante dos átomos que formavam o meu pequeno corpo. Mas ao dar-lhes um motivo para me recearem, talvez aceitassem mais facilmente o que tinha de ser. E desta vez, as minhas mentiras resultaram. Apanhei Jared e Jeb a trocarem olhares preocupados. Aquele facto nunca lhes tinha passado pela cabeça, a hipótese de eu me tornar indigna da confiança deles e de passar a constituir uma ameaça. Ian já se aproximava de mim para me abraçar e enxugar as minhas lágrimas contra o seu peito. Pronto, minha Noah, tu não tens de ser outra pessoa. Nada vai mudar. Espera aí, disse Jeb com o seu olhar arguto, ainda mais vivo. Como é que o facto de ir para outro planeta pode alterar tudo? Vais continuar a ser uma parasita, miúda. Senti o corpo de Ian estremecer ao som daquela palavra ofensiva. E eu também estremeci, porque, como sempre, Jeb era demasiado sagaz. Todos aguardavam a minha resposta. Todos menos Doc, que conhecia a verdadeira resposta. Aquela que eu não iria dar. Tentei apenas dizer verdades. Jeb, nos outros planetas é diferente. Não há focos de resistência. E os próprios hospedeiros são diferentes. Não são tão individualistas como os humanos e têm emoções muito mais simples. Nesses mundos não existe a sensação de que uma vida foi roubada, o que é totalmente diferente do que se passa aqui. Ninguém me vai odiar e eu estarei demasiado longe para vos poder prejudicar. Ficariam mais seguros. A última parte era demasiado parecida com a mentira que estava ali contida, pelo que deixei a voz esmorecer. Jeb fitou-me de olhos semicerrados e eu desviei o olhar. Tentei não me virar para Doc, mas não evitei um breve olhar de soslaio, certificando-me de que ele entendia. Entretanto, fitou-me com uma expressão infeliz, dando-me a entender que sim. Ao baixar rapidamente o olhar, apanhei Jared a observar Doc. Ele teria detectado aquela comunicação silenciosa? Jeb suspirou. Isto é uma situação difícil. O seu rosto contorceu-se num trejeito enquanto ele se concentrava no dilema. Jeb, começaram Ian e Jared em simultâneo. Ambos pararam, entreolhando-se de sobreolho franzido. Isto era tudo uma perda de tempo, e eu só dispunha de algumas horas. Agora, tinha a certeza de que seriam apenas algumas horas. Jeb, disse baixinho, mal me conseguindo sobrepor ao jorro murmurante da corrente e levando todos a voltar-se para mim. Não tens de decidir já. O Doc quer ir tratar da Jody e eu também gostava de estar com ela. Além disso, não comi durante todo o dia. Por que não aproveitas a noite para refletir? Podemos voltar a falar amanhã. Temos bastante tempo para pensar sobre isto. Mentiras? Iriam detectar? Acho boa ideia, Noah. e parece-me que todos precisamos de fazer uma pausa. Vai comer. Deixamos isto para amanhã. Tive todo o cuidado de não olhar para Doc, mesmo quando me dirigi a ele. Doc, quando acabar de comer, apareço lá para te dar uma ajuda com a Jodie. Encontramos-nos mais tarde. Está bem, concordou com um ar circunspecto. Porque não conseguiria falar-me com um ar natural. Era humano. Devia ser um bom mentiroso. Tens fome? Murmurou Ian. E eu acenei-lhe com a cabeça, indicando que sim. Deixei que me ajudasse a levantar. O meu companheiro prendeu uma mão e depreendi que iria manter o cerco apertado a partir daquele momento. Isso não me preocupou. À semelhança de Jamie, Ian tinha o sono pesado. Ao sairmos daquele espaço escuro, senti uns olhos nas minhas costas, mas não tive a certeza de quem seriam.